Salvador, Tower, Argentina, 1-9-1-1, ready to taxi. Okay, clear to taxi until holding short of runway, call ready for takeoff. Ready to taxi, call short runway 10, and call you for ready for takeoff, Argentina, 1-9-1-1. Salvador, boa noite, Titan 3520, passou o marcador externo, visual, baixo travado, pistão no zero. 3520, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 2 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, 3520. Regulação de cabine, ocupação puesto para el Oi, Salvador, bom dia, WebJet 6701. 6701, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso, pistão no zero. Guarda a autorização de pouso, pistão no zero, 6701. Salvador, Tower, Argentina, 1911, holding short, runway 10, raising for takeoff. Roger, maintain position. Maintain position, 1911. Três, cinco, dois, zero, no solo, os dois, três, livre à direita, táxi alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Da Juliette, mantendo a sua escuta, tá, três, cinco, dois, zero. Web 6701, livre pouso, vento 180 graus, 2 nós, pistão no zero. Livre pouso, Oi, Salvador, boa noite. Com 1-7, 1-4, está estabilizado no ILS, em baixo trabalho. Gente, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguarda. Salvador, boa noite, canto 3170, número 2, 6 milhas para Embraer. Ciente, aguarde autorização de pouso 3172, 3170. Aguardando, canto 3170. 6701, seu solo aos 26, livre à direita, táxi alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Vai chamar antes da Juliette na sua escuta, 6701. 3520, pode prosseguir Alfa Índia, última esquerda, portão 1. Alfa Índia para o portão 1, tá, 3520. Mantenha sua escuta, senhor? Sim, Matinho, na minha escuta. Ok. O 714 livre pouso, o vento de 180 graus, 2 nós, vento calmo. Pouso autorizado na 10 gol 1-7, 1-4. 714, solo as 28, livrando à direita. Táxi via Alfa, vai seguir a nave da Webjet à sua frente. Na minha escuta, chame antes da Juliette. Ok, vai seguir a aeronave da Webjet na Alfa e reportar antes da Juliette na 714. Estimativo, divide a pista e mantém a posição antes da Alfa dando passagem à aeronave. Pois sim, vou lembrar agora, 714. Livre pouso 3170, vento de 180 graus, 3 nós. Livre pouso, pista 10, pista 3170. Europa 08-4. 08-4, ahead. Do you have any new flight plan route? Okay, you made a new flight plan confirm? Yes, you have. Okay, not yet. I'll check with the receive sender again. Thank you. Argentina 1911, line up and wait. Line up and wait, runway 10-19-11. Web 6701 para ingresso. Participante da Juliette. Autorizado, ingresso Juliette, portão 4. Livre ingresso Juliette, portão 4. 6701, obrigado, bom dia. 3170, seu solo aos 31, direita, táxi Alfa e Índia, portão 2, na minha escuta. Alfa e Índia, na sua escuta para o portão 2, então 3170. O 714 vai ingressar à esquerda na Juliette, portão 10. Portão 10, 1-7-4. 991 cleared for takeoff. The wind is 180 degrees, 3 knots. Argentina takeoff. Argentina, airborne at 33, contact now 119.35. 119.35, thank you. Salvador from Europa 084. 084, go ahead. When has been a change of this routine? As I was here last week and we did the flight via the route upper Whiskey 10 to receiver. Confirm, I didn't understand. Yes, what I mean is has been a modified routine the last week or so, because I was 1 week ago here and previous, and obviously we done the normal routine Puka, Supar, Upper Whiskey 10 to Recife. I don't know, after Zipa, Upper Whiskey 10 to Recife, this always does not pass in Recife, okay? What I mean is that we've been doing always this routine and nobody complains. So that's it. If it's via receive, you should fill Upper Whiskey 5-8 until receive, okay? It's Upper Whiskey 5-8 until receive. I understand what you're saying. But what I mean is that we be doing the other route, the Whiskey 10 to receive, we've been doing the last 3 years, and nobody complained about that. You've been doing this? Okay, stand by 1 minute, please. Torre Salvador, Gol 643, boa noite. Tá na final baixar travado. Sente o 643, o vento é de 180 graus, 3 nós, livre pouso, pistão no zero. Pô, de livre pouso no zero, Gol 643. Salvador, Serra November, Vitor. Torre, Serra November, Vitor. Serra November, Vitor, possível. Estabilizado no localizador, detenção de base pela direita da 17, Serra November, Vitor. Ok, ciente, chame quando na final de 3 milhas para confirmação, aqui para não estender muita base. Ok, me chamo ali. November, Vitor. São só os 38, direita, táxi Alfa e Juliette, portão 9 na escuta. Alfa, Juliette, portão 9 na escuta, agora 643. Você é a November Vitor, autorizado para seguir para a base da 17, faça a base aí no raio máximo de 2 milhas, ok? Chame na final. Ok, abandonando o ILS, Serra November Vitor para 17. Europa 08, Salvador, again. ahead for Europa 084. Affirmative, sir. On the map, on the chart, the area until Zipar is Upper Zulu 10, okay? Upper Zulu 10 until Zipar. And then it's Upper Whiskey 10 until Recife, okay? Charlie, Charlie. Quase para a final do ano 7, já embaixo travado, Serra, November Victor. November Victor, livre pouso, vento de 180 graus, 3 nós, pista 17. Livre pouso no 7, Serra, November Victor. So you confirm that you haven't received anything from Europa 084? Okay, I'll check again with the city now. Oi, Salvador, boa noite. É o gol 1805, 3 milhas do Índia Serra, baixar travado. 805, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, aguardando o gol 1805. No 805, tem livre pouso? Livre pouso, vento 180 graus, 2 nós. Ok, bom, no 805. Serra November Vitor, já livrou? Confio. Viu? Salvador, boa noite. Stan 3520, Ciente da Bravo, Aracaju, nível 190. Confirma a nave, chamou? É o Stan 3520. 3520, consiga. Autorização nível 190 para Aracaju, Ciente da Bravo. Ciente, aguarde cópia. Aguardando. ...805, seu solo aos 45, livre à direita, táxi Alfa e chamante da Juliette. Livre à direita, táxi pela Alfa, chamante da Juliette. No 805. Porque Europa 08, Fala Salvador, tá lá, né? A gente pode Europa 08, ok, you are clear now, are you ready to copy? You are clear to Madrid, flight level 330, via Apple Whiskey 58 until Recife, then Apple Bravo 623 Noronha, and then according to your flight plan route, after takeoff, we'll turn the left to Puka departure and Aracaju, Alpha Charlie Juliet transition. Squawk 5410, and Salvador Control 109 MSL 35. We are ready flight plan route to Madrid by Whiskey 58, Recife, Upper Whiskey 623, Noronha, standard departure Pucao, after Pucao, Arajo, and then Recife, Europa 084, and squawk 5410, frequency 119.35. Affirmative, the departure is Puka, Papa Uniform, Charlie Alpha, and the transition is Aracaju, Alpha Charlie Juliet, okay? They say again the standard instrument.